Quis eu saber mais sobre o amor e as suas mais intrincadas essências. Então fui à procura dessa tal palavra, amor, e encontrei milhões de ocorrências. Quis saber um pouco mais de ti, do corpo que esse teu perfil encerra, numa apurada busca, depressa concluí, há muitas mais Marias cá na terra. Maria, era assim que eu recebia, ora prosa, poesia, mil declarações de amor. Maria, era como eu respondia, queria conhecer-te um dia, e esse dia não chegou. Triste fui tentar saber de nós, da fonte de um desejo delicado, e então deparei com uma frase só. A procura teve zero resultados. O mal só podia estar em mim, um motor de busca pesquisou-me, e ficou logo claro porque te sumiste assim. Há um tipo no Brasil com o meu nome. Maria, era assim que eu recebia, ora prosa, poesia, mil declarações de amor. Maria, era como eu respondia, queria conhecer-te um dia, e esse dia não chegou. Maria, era como eu respondia, queria conhecer-te um dia, mas o nosso amor crashou.